o seguinte, a direção da emissora já foi anunciado, né? Nós vamos estar a partir de segunda-feira trazendo de volta um nome consagrado na frequência modulada em Ponta Grossa, que é da Lagoa Dourada FM. Estrutura, eu não vou dizer que é a mesma, porque ela está sendo incrementada, né? Mas a frequência é a mesma, 105.9 a partir de segunda-feira. E o Márcio deu uma de técnico europeu aqui. Ele está fazendo com o time da, com o nosso time, aquela história de não guardar a posição. Não tem mais, não, eu sou só zagueiro. Não, você pode, vai avançar como ala na jogada, não tem mais ponta direita, não tem ponta esquerda. Todo mundo se desloca girando, é o futebol moderno. E é esse esquema aqui que eu percebi, que eu, acho que eu fiz a leitura correta, né? É o carrossel ninguém, holandês. Ninguém tem posição definida. Todos giram em torno do clube, do time em si, né? De acordo com as jogadas que elas vão prosseguir. Então é esse esquema que vai prevalecer a partir de agora. Por enquanto ainda estamos no sistema que realizamos, mas a partir de segunda-feira vai ser essa rotatividade permanente. Antes eu me despedia, agora eu vou para o almoço e vou no isolamento social, agora não, tem que voltar também. Então é assim, o Marcílio vai estar cedo aqui, 6 horas da manhã comigo também. Então é assim que a coisa vai girar a partir de agora. Estamos nos reinventando, até uma consequência da Covid-19, não podemos negar isso, mas o que é importante é que o ouvinte vai continuar tendo a informação em todos os momentos na nossa programação. Mas por hora, enquanto não prevalece. Você, hoje, tocando as músicas bonitas que você toca, a minha esposa veio tirar para dançar, rapaz. Ela me falou. Pois é, você pode falar aí o que você falou pra ela. Eu lamentei, digo, poxa, que pena, é que o Jorge não tem jogo de cintura, né, dona Nina? Então, não se anima, né? Valeu, poxa, eu também te amo, viu? Eu sei, dona Nina, tão sensível, tem um bom gosto musical, porque é aquilo que a gente diz, né? Questão de gosto é de cada um, mas ela tem gosto de música de qualidade. Então a pessoa fica imaginando, né? Como dizem nas redes sociais, podia ser nós, mas você não topa, né? Podia ser nós dois dançando no salão, mas você não quer, Jorge, né? Mas essa, você sabe que muita gente faz isso, porque a música realmente ela tem o poder, né, de modificar inclusive a nossa postura, o nosso ânimo. É verdade. A música tem esse poder, assim como aqueles que gostam do metal pesado, né? O cara se transforma. O irmão Paulo recorda disso, o Silva, que foi irmão e pai para nós, já nos deixou, mas a lembrança dele é perene entre nós. Um dia ele saiu a uma caminhada, estava aposentado aqui no Parque Ambiental, e tinha um show de rock aqui no Parque Ambiental. E ele ficou caminhando, viu um lá que estava atiçado, parecia fora de si. Era o Celinho, filho dele. Daí foi descobrir que o Celinho gosta. Descobriu que o Celinho. Mas o Celinho é tão quieto em casa, mas tocou heavy metal e o piado se desesperou. Pronto. Então, assim, quando toca uma música romântica, você recorda aqueles bons tempos que o homem dançava com mulher. E nós somos desse tempo, né, Jorge? Ah, com certeza absoluta, né? E tem mais uma. Não, não, não, não se enganava, cara. Não, não. Não se enganava. Ou dança, sabia? Não. Nem ia pro salão. Não se enganava. A coisa tinha certeza e ia lá. Se não tinha certeza, pedia mais uma Cuba Livre. E é verdade. E as mulheres sabiam que dançava, senão dava tábua. Aliás, Marcílio, no que eu resgatei agora? No 3 de maio tábua. E no Santo Cecílio, o Jorge e o Chocolate, lembro quando tocava o Milionário dos Incríveis, quem tirava era a mulher. Pra dançar com o peão, Marcílio. Esse aqui é um papo grupo de risco. O nome desse programa deveria ser grupo de risco. É verdade. Rapaz, aliás, você sabia que os Milionários é uma versão, né? A original não. Sim. É dos Incríveis. É. Não, tem muita coisa naquela época, né? Verdade. Se ouve às vezes cantores novos aí, os caras, poxa, que música linda pros verbos eu via quando tinha 15 anos. Mas as coisas... É. São assim. Jorge, uma alegria recebê-lo, conversar com o Paulinho Ribeiro, saudando o Marcílio Luiz. Estará conosco na programação, na sequência, por hora saindo, mas é aquela história, vou mais volto. Marcílio, complementando aqui, dando boa tarde para você também, Marcílio. Boa tarde, e se despedindo aqui do Chocolate também, né? Que ficou aí com a gente na Rádio Difusora desde as 6 horas da manhã. Aliás, hoje, Paulinho, hoje, dia 8 de maio, é dia da vitória. Então, parabéns aos brasileiros que lutaram bravamente nos campos de batalhas na Europa, na Segunda Guerra Mundial, em prol da liberdade de um mundo melhor. Hoje se completa 75 anos. É, dia da vitória, porque eu tô aqui na Marcilene, graças a Deus. Essa tá aí. É, Marcílio, mas o Chocolate tava falando dessa, dessa transição, Lagoa Dourada. Lá no Operário tá assim também, Marcílio, porque trouxeram 3 centroavantes, 4 atacantes pelo lado, pelo não sei quanto, e o Gerson adaptou o Lucas Batatinho e o Jorge ficava louco. Porque o Lucas Batatinha tinha que jogar de costa, jogar de frente, jogar de lado, e é o melhor atacante que tem, não é mesmo, Jorge? Ah, ele joga bem, cara. O Lucas Batatinha, primeiro, um bom dia. Eu não sei nunca, Marcílio, se eu te dou bom dia ou boa tarde. Pois é, é o final, né? É um pé numa barca, então, e outro na outra. Você vai trabalhar a parte da tarde toda com aquela competência de sempre. Estou dando boa tarde para você. Mas voltando ao Lucas Batatinha, se adapta em qualquer posição do ataque, né? O rapaz é polivalente ali, da meia direita para frente aí, meia direita, meia esquerda, atacante de lado, de lado esquerdo, lado direito. Aí, quando ele foi jogar com a 9, eu reclamei, cara. Mas ele deu uma entrevista pra gente, da Rádio Difusora, e disse que adora jogar com a 9. Aí eu fiquei quieto. Ele joga em todas, então, ali. Tá certo, Marcelo Luiz, então, da minha parte, como diz o Chocolate, voa, mas volto. Tá não certo, sei que Paulinho. Horas, a qualquer momento. Qualquer, né? Momento você aparece. Como disse o Chocolate, né, professor, aqui, nós estamos aqui no verdadeiro carrossel holandês, é o nosso sistema, é o nosso, é tático, né? É isso, é um esquema tático esse. É duro de marcar, hein? É duro de marcar.